Bom dia, Brasília, faz cópia. Autoridade Brasília, 320, fazendo 17, volta pistão 0, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, controle 11935, transponder 5030. 317, Brasília, 320, roda conforme, 317, segunda pista 10, cumprindo a amortização, né? Para direita na curva, 1935, 5030 na remota 2, 135 no 7. Gente, chão que pega pelo menos. Bora. Dois de Salvador, bom dia, voo 759, sinal da 10 baixado e travado. Por enquanto, aeródromo à vista. Sim, última 759, bom dia, continua a aproximação, reporta quando a visual ajusta no 014, informo chuva leve, pista molhada. Pois é, por enquanto está visual com a cabeceira. A 759 confirma a visual com a pista? Afirmativo, só que a chuva está entrando, não sei se a gente vai conseguir ficar visual até o toque. Cliente 1759, autorizado pouso na 0, vento 120 graus, 139. Autorizado pouso na 759. A 759 informa concentração de chuva no setor da final da 28. É isso, eu estou vendo. Primeira curva direita, falha da El, Ledo e Irume, controle 1995-5033. Galeão provado 360, sobre a rota pelo número 857, decola da 1902 direita, Dael Lenirumi, 1995 controle pelo 5033, rotando 3153. 3153, treinamento correto, chama a pista de equipamento. Chama lá. Paulo Salvador, bom dia, Azul. Confim 360 autorizado, peso 21, decola no 0, curva direita, arbora eleva. Controle 1998, aciona 5031, 1935, controle, correção. O pouso bom no 759. Gente, no 759. Da Confim, via peso 21, 190, curva direita no perfil da arbora eleva. 1935 ao controle e o transponder 5031. 4040, correto, chama puxa. Dona 759, salas 49, direita 121, decimal 9. Direita 219, salas 49. 070, pode ser que você estiver cancelando. Pátio 3, autorizado, chama a parte. Autorizado, cancelamento, azul, Afirmativa, na escuta. 093, bom dia, continua a aproximação, reporta do João, baixado travado, ajuste no 015. Ele já está baixado, travado, já está visual, ajuste no 015. E a visão, confirma? Confirmo. 093, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Informo chuva leve, pista molhada. Ciente, 093. Para a cópia 1219. Da Motiva, controle 119, decimal 35, acena 5051. Dael Leda Motiva. Índia, ponto de espera da Mazera. Estou olhando no 85, ajustando 015. Comente 15, segue de Apache, 295, 3507. Nós 093, solo 55, direita 121, decimal 9, reporta pista livre. 103 ao lado, vai reportar ao 093. Para o táxi azul 4040, temos 112 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna reversa. Bona 759, faço tráfego da frente livre, Apache, Juliette, portão 09. Passagem da TAM, pátio, Juliette, portão 09, 759. Azul 4040, alternativa Ribeirão Preto? Silva. Sim. Pátio 3, pátio 1, Índia, até a fonte espera da 90, quando lá, 11895, é QNH 1015, após o Boeing da Gol, agora na Alfa, em direção via Juliette. Ciente, após o Boeing da Gol, então, pátio 5 frente, pátio 3, Índia. Quando vai, ou não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não. Bom, 093, 1974. 093, bom dia, ingressa na Alfa, mantém antes a Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 093. 3153. Portão 07, após a passagem do banho da Gol retaguarda, autorizado, chama ataque. Após o Gol, chama ataque, chama 3153. 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 120 graus, 07 nós. Decolada 59, controle 1-1-9, decimal 35, morro 1. 1-1-9-3-5, dá 3-5-9-7, bom dia. 3-0-4-0, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, ajuda a 3-0. Solo, 3-1-7-1, tá totalmente pronto aqui no 8, acho que tem que demorar um pouquinho ainda. Tá com o pedra de finger? Ainda. É isso que está dificultando o tráfego do 07. O operador chegou agora aqui, tá? Qual? 07 ou 08? 7. Chegou no 7. Sim, 3153, puxa, chama o IVA e chama a táxi. Chamada. Quatro zero, vento 130 graus, 05 nós, autorizado da colagem no 0. Clica com o tráfego do 07. A nave é acompanhando o 07, puxa, deixa retomar exatamente o 08. Sim, aqui o rapaz tá meio enrolado aqui com o finger aqui, mas tá tirando aqui, tá lá. Rapaz, é baiano, é assim mesmo. É, bravo. É, também não é dia do baiano, isso aqui acho que passou duas vezes na fila. 4040, decolado 02, controle 1, 192935, bom voo. 0935, bom. Portão 7, fique atento na nada que puxou a janela de ali. Gente, vai ingressar 17, vamos usar o nosso peito. Bom dia, é o TAN 3890, informação quilo, pronto para a capitalização, Recife. 3890, justiça autorizada, 330, será para Caju. Quarta, 590, primeira curva esquerda, Cuca, Gema, Caju. Controle 119, destinal 35, acima 5050. 30330, para Recife, direto para Caju, saída Cuca, Gema, para Caju. Acena 5050, controle 5935, TAN 3890. Entendi, para puxa. Para o táxi, TAN 3153, via 2167, TAN 1340, TAN na Rio Novo. Táxi autorizado, parte principal Índia, povo espera da 01185, NH 1015. Cara, 5050, 1015, NH, TAN 3153. Juno, puxa 08, autorizado, chama táxi. bom dia, eu tenho 3153, ponto de espera da 10, pronto. 3153, a linha mantém. A linha e mantém, então 3153. Autorizado decolagem, vento no 30 graus, 03 horas. Aí, certo, eu descobri. Salvador, bom dia. É o Aero Europa, Lima, Quebec, Costa. Bom dia. É o Aero Europa, Lima, Quebec, Costa, posição 10. Lima, Quebec, Costa, posição 10, já preparou. Positivo, autorização de reboque da posição 10, Patuno, para a posição 2 do CAT 3. Está autorizado início do reboque, o Lima, que é o ok, positivo, obrigado. Arizona 71, autorizado decolagem, vento uma centena de graus, 04 nós. Salvador, gol 1963 para Marcelo Pinto, bom dia. 1963, bom dia. Galeão, 360 autorizado. É golpe, estou no zero, curva direita, saída da Eulei da Irume, prosseguiu para 9857, até Moussa. Controle 199, decimal 35, acena 5061. Autorizado Galeão, região 360, 10, curva direita, Tael, Ida e Dome, até 9257 volts, contra 2935, transponder 5061. Foda, busco. Parei. Zona 71, decolado aos 15, chame o controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, tá na televisão 71. Delta, bom dia. pro Vitor Sueto, o Vitor Dodoro. After golf, New Zero left turn, book the departure and Zipa transition. The Start Control 109-35, Cox 5557. Lufthansa 501 is clear to Frankfurt, Echo Delta Delta Fox via Apple Zulu 10, Apple November 873. And flight level 350, departure frequency 11935, squawk 5559er. And say again please for departure. Squawk code 5557 and departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha and Zipa Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo and left turn after takeoff. Lufthansa 501, Puka departure, Zipa Transition, left turn after takeoff, Roger, and squawk code 5557. Lufthansa 501, report last push. Call you back. 2-1-4-2-0 para o TAC. Estamos com 116 a bordo, 1-1-6, 13-34 horas e 35, e alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi em Índia, Ponte Fredão no 0-2-8-9-5, Negão no 0-5, Azul 4-2-0. Táxi, Ponte Fredão, Ponte Fredão. Obrigado, bom dia. Confirmando a matrícula do aeronáutico solo. Autorizado, puxa o vetor na lenta, 3290. O 7 no Delta, confirmando o passe 5. Cima, é causa 7, pessoas a bordo e a autonomia. Azul, Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel, bom dia. Estamos em autorização de retorno do pad 3 para o pad principal, posição 01. Fox Sierra November 2 a bordo, 3:30 Campinas, é isso? Bordo 3:30 Campinas, ok. Livre o táxi, é força a interseção para o papo ingresso. para o táxi 3890 com 165, 3 horas, alterno Salvador. Pedido 165, 3890, táxi via Índia, busca para o dano 0-12-895, negão 905. Autorizado o táxi 1015, confere pelo B, 165, 3890. Azul 4201, decolado aos 29, chame o controle em 1935, bom dia. 1935, obrigado, bom dia, Azul 4201. para o pushback, acionamento azul 2783 aqui no pátio 3 da moto. Autorizado, inspecionar, boa tarde, azul 2783. Tá, obrigado. Salvador, voo 963, bom dia. 963, bom dia, linha ontem, sinal no zero. Vem batendo zero, 963. Decolado os 34, chama o controle, 935. 935, seu 3890. Já estou no banco, estou autorizado o ingresso, eu posso chegar ali pronto, 917. Confirme se eu estou com condições de decolar do 30.